por um desejo. Desde que ela me deu um beijo, não consigo parar de sonhar. Provoca minha tiça de paz, mas eu gosto do que ela me faz. Estou vendo que assim vou me apaixonar. Não aguento saudade, não, é demais pro meu coração. Não me deixe esperando, não, vem correndo pra cá. Quero viver essa paixão, dar um tempo da solidão. Não me deixe esperando, não, eu preciso te amar. Yo, yo, yo, eu só quero sua boca beijar. Yo, yo, yo, eu só quero sua boca beijar. Parece que já faz um ano que a gente não deita e rola.